Bom dia, aqui é a Bárbara do Filho dos Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. E o texto de hoje fala: joelhos no chão, ouvidos no alto, na direção certa. Ouvir a voz de Deus é maravilhoso. Melhor que isso é estar pronto a obedecê-lo, e por causa desse relacionamento com ele, obedecer é automático. Não temos dúvidas, mesmo que antes já tivéssemos uma opinião formada e definida quanto à atitude que iríamos tomar. Pode ser que nesse momento você esteja em dúvida no que se refere à atitude a tomar, mas eu aconselho você a dobrar os seus joelhos e a se entregar à oração. Rasgue o seu coração e mantenha os seus ouvidos no alto, e a resposta virá como uma flecha certeira. Deixe os sentimentos de lado e escute a voz de Deus, mesmo que ela seja contrária à sua vontade, e não duvide, obedeça. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto a recompensará. Amém? É instantâneo o resultado da fé. Muitas informações imbuídas de religiosidade dificultam o acesso a Deus. A todas essas informações respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai a não ser por mim. Peçam-no e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Por que não orar agora mesmo e provar o poder de Deus na sua vida, minha irmã? Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, até amanhã.